Começa agora a série Agricultoras e Agricultores Experimentadores. Nas zonas rurais do semiárido brasileiro, as mulheres têm transformado suas vidas. Organizadas em grupos, as agricultoras estão ganhando mais espaço, autonomia e gerando renda. A organização tem aumentado ainda a autoestima das mulheres e contribui para que elas ocupem o seu papel de protagonistas. É essa a realidade das mulheres que fazem parte do movimento das artesãs e agricultoras de Irapuá, o grupo Moarte. O grupo foi criado no ano de 2006 e conta hoje com 15 mulheres. Antônia Lídia de Carvalho é uma das integrantes do grupo e partilha com a gente como a participação no movimento ajudou ela a valorizar a sua produção. Mas eu me sentia muito fechada na minha casa, não saía, eu não participava de nada, eu era só na minha casa, trabalhando na minha casa, vendendo para o atravessador, muito barato o nosso produto. A gente fazia com a linha da pessoa e dava um preço muito baixo para o nosso produto. Então, a partir do momento que nós começamos a formar esse grupo, que o projeto foi trabalhando dentro da nossa comunidade, aí foi clareando a nossa mente para nós dar valor ao nosso produto. A gente não valorizava. Sempre vendendo só atravessador muito barato. Então, daí para frente, a gente foi dando valor ao nosso produto, fomos trabalhando melhor. A agricultora explica também que depois que passou a integrar o grupo, conquistou mais respeito até dentro de casa. No começo, ele não deixava eu sair para fora. Se eu saísse, era uma briga. E agora não. Ele já entende. A gente vive melhor, sem briga, sem discussão. Isso que eu digo, que melhorou minha autoestima. Eu perdi o medo de sair, perdi o medo de ir para feira fora. É que a gente, no começo, a gente tinha assim, medo de sair, medo de ir para a feira. E agora não, a gente vai para a feira fora, em Fortaleza, no Rio de Janeiro, na Brasília, a gente participa da feira. E graças a Deus, isso aí melhorou muito na minha vida, da minha família e da minha vida. Lídia teve coragem e se propôs a participar da associação, do grupo de mulheres e lutar por seus direitos. Ela lembra que o empoderamento acontece quando existe o desejo de mudar e aconselha outras mulheres a não ter medo de mudar a sua realidade. Eu aconselho, assim, elas conhecerem a experiência de outro grupo, que elas perderam medo. Se entregue totalmente ao trabalho delas, o que elas gostaram de fazer. Não tenha medo de sair de casa, não tenha medo de ir para qualquer lugar, porque a gente fechada dentro de casa, a gente não é nada. A gente só aprende, a gente saindo, a gente tentando. E não tentar, a gente não consegue. Não consegue enfrentar o medo, não consegue tentar nada na vida da gente. Se a gente ficar com medo de sofrer algum tipo de violência, né? A gente não pode deixar que o medo invada a vida da gente. A gente tem que ir em frente. Se pode, que a gente consegue. Eu consegui, e hoje eu posso dizer que eu sou uma mulher liberta do medo. Tudo. A gente unida, a gente tem mais força e fortalece cada vez mais. Mas a gente sozinha na casa da gente, a gente fica mais fraco, mas unido em grupo é muito melhor. O semiárido é cheio de histórias reais como a do grupo Moarte e de Dona Lídia. Esses são espaços legítimos de empoderamento, resistência e até mesmo de libertação de muitas mulheres. A série de rádio Agricultoras e Agricultores Experimentadores é uma realização da Assessoria de Comunicação da ASA, ASACOM. A apresentação de Daniel Lamir e Leila Freitas. Apoio, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, MDS. Você acabou de ouvir a série Agricultoras e Agricultores Experimentadores.